Graça e a paz, boa noite, tudo bem? Vocês estão felizes com Jesus? Estão ou não estão? A gente está muito honrado, irmãos. Eu acredito, terceira, Tiago, é a terceira mesmo? Foram duas vezes com o pessoal que toca comigo. É a terceira vez que eu estou aqui nessa igreja. E é um prazer, uma honra muito grande servir os irmãos aqui, adorar Jesus. E a gente está aqui mais uma vez para fazer aquilo que vocês estão super acostumados a fazer. Que é adorar Jesus de todo o coração. Quantos aqui nessa noite estão sedentos pela presença do Espírito Santo? Quantos aqui querem mais da presença de Jesus? Isso é o que motiva o meu coração. Isso é o que tem que motivar os nossos corações. A presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. E de fato a gente está num ambiente que a gente consegue fazer isso com mais facilidade. Um ambiente de adoração. E quando a gente adora a Deus, a gente agrada o coração de Deus. E agradar o coração de Deus, irmãos, não tem muito a ver com a gente só cantar canções, só oferecer canções. Tem muito mais a ver que a gente oferecer a nossa vida ao Senhor, a nossa vida a Jesus. Então essa noite eu quero convidar você a tirar aquilo que existe de melhor de dentro de você, aquilo que existe de melhor no seu coração e oferecer a esse Deus que é digno. Eu estou aqui, irmãos, porque eu reconheço que Ele é digno de toda honra, que Ele é digno de toda glória, Ele tem cuidado de mim. Eu louvo pelos benefícios, pelas bênçãos, por tudo que Ele tem feito por mim, mas acima de todas as coisas, eu louvo porque eu conheço Jesus. Assim tem que ser a sua vida, a minha vida, todos os dias. A gente louva e adora porque nós conhecemos esse Deus maravilhoso, que transformou a nossa vida, e por isso a gente tem motivo para dar a Ele toda a honra. A minha vida e a sua vida foi transformada por Jesus, amém? E a gente vai cantar essa canção que diz que Jesus mudou a nossa história. Ele fez o que ninguém podia imaginar. Quantos aqui tem motivos para cantar essa verdade para Jesus? Levanta sua mão, deixa eu te ver, meu querido. Deixa eu te ver. A gente está no melhor lugar, como o Tiago disse. O melhor lugar que a gente poderia estar, sábado à noite aqui na Rede Plug. Amém? Diga para quem está do seu lado, você está no melhor lugar no sábado à noite. Você está na Rede Plug? Glória a Deus, vamos cantar ao Senhor. As palmas. Oh, oh, oh, oh, yeah. Glória ao Senhor Jesus comigo, diga: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pode imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Solte sua voz e cante ao Rei. Oh, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer a honra. A força, todo louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra dizer, diga! Esse é o nosso desejo, Jesus, é te adorar, Senhor, de todo o nosso coração. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Levante suas mãos e cante ao Senhor nessa noite. Rio levanta das minhas mãos, é pra dizer: a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. Rio levanta das minhas mãos, é pra dizer que te pertenço, Deus. Se Jesus Cristo mudou a sua história, cante a Ele. Você mudou a minha história, fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, só vivo pra... Se Jesus mudou sua história, cante mais uma vez, diga: Jesus mudou, Ele mudou a nossa história. Você acreditou, isso, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, cante a Ele. Você mudou. Você mudou a minha história. Só vivo pra você, não sou do mundo não. Rio levanta das minhas mãos, é pra dizer: a honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. Rio levanta das minhas mãos, é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aplauda o nome de Jesus bem forte. Diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Nós podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Nosso coração está diante do Senhor, sedento pela presença dEle. E Ele de fato tem muito mais para nós, amém? Quantos querem mais da presença de Jesus aqui? Diga comigo assim, ó: Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Você tem liberdade para dançar na presença de Jesus, amém? Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu quero ver só você, vai. Senhor, te quero, as minhas palmas. Senhor, te quero. Oh. Sim, nós queremos mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Cante! Nós te queremos mais, Jesus. Diga: eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te. Quem quer conhecer Jesus aqui? Solte a sua voz e cante a Ele. Senhor, te quero. Vai! Sim, nós te queremos mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Diga prosseguindo. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquista. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, Senhor, te quero, oh, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Me ajuda nas palmas, irmãos. E quantos querem mais de Jesus, diga aleluia. E quantos querem mais de Jesus, diga glória a Deus. E quantos querem mais de Jesus, diga eu te quero. Eu te quero mais, muito mais. Para ensaio foi legal, vou melhorar. E quantos querem mais de Jesus, diga aleluia. E quantos querem mais de Jesus, diga glória a Deus. E quantos querem mais de Jesus, grita eu te quero. Eu te quero mais, muito mais. Solte sua voz e cante ao rei. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, oh, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Oh, oh, oh, oh, oh. Glória a Deus. Quantos querem mais da presença de Jesus? Glória a Deus. A gente vai cantar uma canção, irmãos, que onde a gente tem ido, a gente tem cantado. Uma canção título do meu CD, que ela diz que a nossa fé em Jesus é inabalável. Quantos aqui tem uma fé inabalável em Jesus? Eu fico muito feliz, irmãos, de ver tantas pessoas aqui fazendo essa escolha num culto, num dia, num sábado à noite, onde tantas pessoas da nossa idade estão fazendo outras escolhas, outros ambientes, que só traz um vazio dentro da nossa alma, do nosso coração, e a gente está aqui para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é um estilo de pessoa que tem uma fé inabalável em Jesus. E essa canção que eu escrevi, ela diz que a nossa fé em Jesus é inabalável, a gente sofre tantos problemas, tantas dificuldades, e a gente se abala por tantas coisas, mas a nossa fé em Jesus é inabalável. Amém? Quantos aqui tem uma fé inabalável? Se você tem, você vai cantar comigo essa canção. Quero ensinar o refrão para vocês, é muito fácil, é assim, ó. Jesus, creio em ti, creio em ti, inabalável é a minha fé. Jesus, creio em ti, inabalável é a minha fé. Diga, Jesus, creio em ti. Inabalável, inabalável é a minha fé. Jesus, creio em ti, creio em ti. Vai! E tem uma outra parte que diz assim, ó. Minha fé inabalável, inabalável, inabalável, minha fé é inabalável, inabalável, inabalável, minha fé é. Vamos tentar. Inabalável, inabalável, inabalável, minha fé é. Inabalável, inabalável, vai vocês, minha fé. Inabalável, minha fé é inabalável, inabalável, inabalável. Vamos cantar para Jesus. As palmas. Creio no amor que expulsa o medo, creio na graça que justifica, creio na luz que dissipa as trevas, creio no perdão que tudo purifica. Diga, Jesus, creio em ti, creio em ti, inabalável é a minha fé. Jesus, creio em ti, creio em ti, inabalável é a minha fé. Eu creio no amor que expulsa o medo, creio na graça que justifica, creio na luz que dissipa as trevas, creio no perdão que tudo purifica. Jesus, creio em ti, diga! Inabalável, Jesus, creio em ti, creio em ti, inabalável é a minha fé. Uou. Diga, minha fé é inabalável, inabalável, inabalável, minha fé é inabalável, inabalável, inabalável, minha fé inabalável, inabalável, inabalável, minha fé inabalável. Inabalável, quero ouvir só vocês, a minha fé é inabalável. Minha fé é. Minha fé, a nossa fé em ti, Jesus, é inabalável. Mais uma vez. Minha fé. Inabalável, inabalável, Jesus, creio em ti, inabalável é a minha fé. Sua fé em Jesus é inabalável, aplauda Ele bem forte, igreja! Glória a Deus! Aleluia! Quantos aqui podem sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar? Não existe prazer maior do que esse, Jesus. E tudo que nós queremos é conhecer o Senhor. Tudo que nós queremos é nos aprofundar no Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, meu irmão. E a gente não fala isso por um costume apenas, mas a gente fala isso porque a palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo de Deus está aqui. Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo e Ele quer se revelar um pouco mais a mim e a você. Ele anseia se relacionar por todo aquele que deseja ardentemente a sua presença. E eu quero mais a presença do Espírito Santo de Deus nessa noite. Quantos aqui querem? Quantos querem mais a presença do Espírito Santo? Manifeste a sua adoração, abra os seus lábios e adore o nome dEle, exalte o nome dEle. Diga o que Ele é para você, Ele é maravilhoso. Ele é lindo, Ele é grande, não existe nada que se compara ao Senhor. Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração e nós queremos nos derramar diante da Tua presença nessa noite. Nós queremos nos entregar um pouco mais. E nós sabemos que o Senhor quer nos levar a um nível mais profundo na intimidade com o Senhor. O Senhor quer nos levar a um nível mais profundo na comunhão com o Senhor. O Senhor quer nos levar a um nível mais profundo na adoração. E nós aqui nessa igreja, em uma só voz, dizemos: nós estamos aqui, eis aqui a nossa vida. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, sua glória contemplar. Cante a Ele. Então vem, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Esse é o nosso desejo, Espírito Santo. Se você quer mais Ele, cante comigo. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Aqui tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, peça a Ele. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar, que quero ouvir o som dos céus, sua glória contemplar. Então vem, então vem. É o teu altar, quero ouvir o som dos céus, sua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha, Deus, venha, Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Levante suas mãos ao rei. Levante e cante. Então vem. É o teu voltar. Quero ouvir o som dos céus, sua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Te damos. Damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos toda a honra, Jesus. Te damos. Levante suas mãos e cante ao rei nessa noite. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos honra. Te damos honra, te damos glória, oh, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, oh, te damos glória, teu é o poder. Quantos querem mais da presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite? Quantos estão sedentos pela presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite? O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, meu irmão. E ele anseia se relacionar com todo aquele que deseja ardentemente a sua presença. A palavra de Deus nos diz que no dia de Pentecostes aqueles irmãos estavam ali reunidos. E a Bíblia diz que de repente eles ouviram um som como de um vento que encheu toda aquela casa, e todas as pessoas que estavam ali foram cheias do Espírito Santo. E aquele mesmo Espírito Santo que encheu aquelas pessoas está aqui nessa noite, querido. E ele anseia derramar da sua presença, da sua glória sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quero convidar você a dar a mão à pessoa que está do seu lado neste momento. E nós vamos clamar por mais da pessoa do Espírito Santo nessa noite. Nesses dias, querido, tudo que nós precisamos é mais da pessoa do Espírito Santo. Tudo que nós precisamos é mais da presença do Espírito Santo. Quero convidar você a abrir os seus lábios e começar a pedir mais e mais da presença do Espírito Santo. Diga para Ele que sem você, sem Ele, você não é nada. Diga para Ele que sem a presença dEle você não consegue caminhar, não existe vida, não existe sentido de viver. Abra os seus lábios e peça ao Espírito Santo nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós queremos mais da Tua presença. Tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos é a Tua presença. Só a Tua presença é capaz de preencher o vazio que existe dentro de nós. A Tua presença é suficiente para preencher o nosso coração, a nossa vida. Espírito Santo, nós queremos mais. Sim, nós queremos mais. Cante a Ele mais uma vez. Então vem me incendiar meu coração. Então vem me incendiar meu coração. É o Teu som dos céus, a Sua glória contemplar. De Jesus, Ele é digno, digno de todo louvor e toda adoração, amém. Os irmãos podem se assentar. A gente vai cantar mais uma canção, irmãos, e é uma canção do meu CD, e ela diz que Jesus está perto de mim, de você, amém, amém. A palavra de Deus nos diz que Jesus estaria comigo e com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu gosto sempre de dizer que todos os dias inclui hoje, esse sábado. Amém? E essa canção diz que Ele está perto, isso é tão certo, porque nós podemos sentir. Quantos aqui podem sentir a presença de Jesus? Amém? E a gente vai cantar essa música. Thank you. todo tempo nunca estive só. O seu cuidado eu posso notar. Sei que estás aqui, tão perto de mim. Feche os meus olhos, sinto seu amor. Olha ao meu redor, eu vejo seu favor. Sei que estás aqui, tão perto de mim. Sei que não posso te ver, Jesus, e nem posso te tocar, mas eu sei que estás perto. Isso é tão certo, eu posso sentir. Tu vives em mim, a sua presença é minha essência, e não há nada melhor quando estamos a sós. Todo tempo nunca estive só. O seu cuidado eu posso notar. Sei que estás aqui, tão perto de mim. Fecho os meus olhos, sinto seu amor. Olha ao meu redor, eu vejo seu favor. Sei que estás aqui, tão perto de mim. Sei que não posso te ver, Jesus, e nem posso te tocar, mas eu sei que estás perto. Isso é tão certo, eu posso sentir. Tu vives em mim, a sua presença é minha essência, e não há nada melhor, não há, quando estamos a sós. Sei que não posso te ver, Jesus, e nem posso te tocar, mas eu sei que estás perto. Isso é tão certo, eu posso sentir. Tu vives em mim, a sua presença é minha essência, e não há nada melhor, não há, quando estamos a sós. Sei que estás perto, isso é tão certo, eu posso sentir. Tu vives em mim, a sua presença é minha essência, e não há nada melhor, não há, quando estamos a sós. Pode aplaudir o nome de Jesus, pastor. Glória a Deus. Obrigado, Felipe, equipe. Deus abençoe a vida de vocês, ministério. Vocês podem tocar uma última depois, daqui a pouquinho vocês voltam. Amém.